Faixa 7. Homo sapiens arcaico. Nosso primeiro marco ao voltarmos no tempo rumo ao encontro 1 está nos idos da penúltima glaciação há cerca de 160 mil anos. Escolhi essa rápida escala para examinarmos os achados fósseis de Erto, uma localidade etíope na depressão de Afar. Asterisco. A mesma Afar que emprestou o nome a Lucy, espécie muito mais antiga do que o Australopithecus afarensis. Fim da leitura de asterisco. Os humanos de Erto são fascinantes, porque, nas palavras de seus descobridores, Tim White e colegas, eles pertenceram a uma população que está no limiar da modernidade anatômica, mas ainda não é inteiramente moderna. Para o eminente paleantropólogo Christopher Stringer, o material de Erto é o mais antigo registro inquestionável daquilo que atualmente definimos como Homo sapiens. Antes deles, esse registro era dado por fósseis mais novos, datados de aproximadamente 100 mil anos atrás, encontrados no Oriente Médio. Independentemente das sutis distinções entre moderno e quase moderno, está claro que o povo de Erto se situa no vértice entre os humanos modernos e os predecessores que conhecemos pelo abrangente termo Homo sapiens arcaico. Para algumas autoridades, essa designação aplica-se até cerca de 900 mil anos atrás, quando passa gradualmente a uma espécie anterior, o Homo erectus. Como veremos, outros preferem dar vários nomes em latim para as formas arcaicas intermediárias. Contornarei essas disputas recorrendo a termos da nossa língua corrente no estilo do meu colega Jonathan Kingdom, modernos, arcaicos, eretos e outros que mencionarei à medida que os encontrarmos. Não tenhamos esperança de traçar uma linha rígida entre os primeiros arcaicos e os eretos dos quais eles evoluíram, ou entre os arcaicos e os primeiros modernos que evoluíram deles. A propósito, que o leitor não se confunda com o fato de que os eretos eram ainda mais arcaicos, com minúscula, do que os arcaicos, com maiúscula, e de que todos os três tipos eram eretos, com E minúsculo. Formas arcaicas persistiram ao lado de formas modernas até pelo menos 100 mil anos atrás, e mais tempo ainda se incluirmos os homens de Neandertal, dos quais trataremos em breve. Fósseis arcaicos são encontrados no mundo todo, datados de vários momentos ao longo de algumas poucas centenas de milhares de anos atrás. Entre eles, temos o homem de Heidelberg, da Alemanha, o homem rodesiano, da Zâmbia, que era conhecido como Rodésia Setentrional, e o chinês homem de Dali. Os arcaicos, como nós, tinham cérebro grande, com 1.200 a 1.300 centímetros cúbicos em média. Ainda que seu cérebro não chegasse exatamente ao volume do nosso, que é em média 1.400 centímetros cúbicos, podemos situá-lo facilmente na mesma faixa do nosso. O corpo dos arcaicos era mais robusto do que o nosso, o crânio mais espesso, e eles tinham o sobrecenho mais protuberante do que o nosso e o queixo menos pronunciado. Pareciam-se mais do que nós com os eretos, e com o que sabemos hoje podemos corretamente vê-los como intermediários. Alguns taxonomistas reconhecem os eretos como uma subespécie de Homo sapiens chamada Homo sapiens heidelbergensis e nos chamam de Homo sapiens sapiens. Outros não reconhecem os arcaicos como Homo sapiens, mas os denominam Homo heidelbergensis. Outros ainda dividem os arcaicos em mais de uma espécie, por exemplo, Homo heidelbergensis, Homo rodensiensis, Homo antecessor. Pensando bem, deveríamos nos preocupar, isso sim, se não houvesse discordância quanto às divisões. Na concepção evolutiva da vida, temos de esperar uma série contínua de intermediários. O Homo sapiens moderno não é o único descendente dos arcaicos. Outra espécie de humanos avançados, a dos chamados homens de Neandertal, foi nossa contemporânea durante boa parte da nossa pré-história. Os homens de Neandertal assemelhavam-se mais do que nós aos arcaicos em alguns aspectos e parecem ter emergido de uma raiz arcaica entre 100 mil e 200 mil anos atrás, mas não na África e sim na Europa e no Oriente Médio. Fósseis dessas regiões mostram uma transição gradual de arcaicos para Neandertals, com os primeiros fósseis de inconfundíveis homens de Neandertal sendo encontrados pouco antes do início da última glaciação, há aproximadamente 130 mil anos. Os neandertalenses perduraram na Europa durante a maior parte desse período frio e desapareceram há cerca de 28 mil anos. Em outras palavras, durante toda a sua existência, os neandertalenses foram contemporâneos dos europeus modernos emigrados da África. Alguns acreditam que os modernos foram responsáveis pela extinção dos neandertalenses, que teriam sido mortos diretamente por aqueles ou aniquilados pela competição. A anatomia do homem de Neandertal difere da nossa o suficiente para que alguns prefiram dar-lhe um nome de espécie separado, Homo neandertalensis, asterisco. Uma nota para os preciosistas. Tal com H, ou em alemão moderno, tal sem H, significa vale. Foi no Vale de Neander que se descobriu o primeiro fóssil desse tipo. Quando houve a reforma ortográfica do alemão em fins do século XIX, o nome do vale mudou de tal com H para tal sem H, mas o nome em latim, Homo neandertalensis, ficou encalhado nas leis da terminologia zoológica. Fim da leitura de asterisco. Os neandertalenses conservaram algumas características dos arcaicos, como o sobrecenho protuberante, que os modernos não têm, razão pela qual algumas autoridades os classificam como simplesmente outra espécie de arcaico. Entre as adaptações a seu ambiente frio, figuraram o físico atarracado, os membros curtos e o nariz enorme. E eles, sem dúvida, se agasalhavam, presumivelmente, com peles de animais. Tinham um cérebro tão grande quanto o osso, ou até maior. Dão o que falar alguns mínimos indícios de que eles sepultavam seus mortos. Ninguém sabe se eles podiam falar, e nessa importante questão as opiniões diferem. A arqueologia sugere que ideias tecnológicas podem ter circulado entre neandertais e modernos, mas isso pode ter ocorrido por imitação e não através da linguagem. As regras da peregrinação estipularam que apenas animais modernos que partem do presente teriam direito a um conto. Abriremos uma exceção para o dodô e o pássaro-elefante porque viveram em tempos históricos recentes. E os fósseis Homo erectus e Homo habilis qualificam-se como peregrinos oficiosos porque se poderia argumentar plausivelmente que eles foram nossos ancestrais diretos. E os homens de Neandertal, eles também podem ser aceitos nessa classificação? Descendemos deles? Pois é exatamente dessa questão que trata o conto que os neandertalenses querem narrar. Pense em o conto do Neandertal como uma súplica para lhes permitirmos essa narração.